que alberga as freguesias de Vila Real e Bragança, deve andar pelos 35 a 38 graus. Isto no domingo. Temperaturas vão subir bastante então. Quanto à temperatura mínima, nem por isso. Vai-se manter mais ou menos. Agora, barriga com barriguinha do Viramilho. Barriga com barriguinha. Encosta. Encosta. Agora encosta. Encosta, agora vai. Epa, é assim. Afasta. Agora afasta. Afasta. Agora afasta. Isto é barriga com barriguinha. E agora encosta, vai. Encosta. Agora encosta. Encosta. Agora vai. E afasta. Afasta. Afasta. E a barriga com a barriguinha. Vai, vai. Mas não vou dançar sozinho. Fiquei no encosta, encosta. Dançar o corridinho. Encosta na barriguinha. Barriga grande é pobre. Encosta, não faças caso. Pois com que ladra não morde. Dança o corridinho, faz uma mordinha. Vai para o chão. Agora vem devagar e encosta a barriguinha. Dança do comigo, vem o meu vinho. Mete o pezinho, está na moda. Encostar e dançar o corridinho. Agora encosta. Encosta. Agora encosta. Encosta, agora afasta. Afasta, agora afasta. Afasta, isto é barriga com barriguinha. A minha barriguinha. Sou manhora, das manhora. Está tudo na banhozice. Fica no encosta, encosta. Está tudo na malandrice. Não há idade para bailar este. Dança corridinha, tu com a cabeça no ar e encostado na barriguinha. Dança um corridinho, faz uma mordinha, vai para o chão. Agora vem devagar e encosta a barriguinha. Dança do comigo, vem para mim, mete o pezinho. Está na moda encostar e dançar o corridinho. Agora encosta, encosta, agora encosta. Encosta, agora afasta. Afasta, agora afasta. E agora vai! Sou manhoso, estás manhosa, está tudo na manhosice. Fica no encosta, encosta, está tudo na malabrice. Não há idade para bailar esta dança corridinha. Tu com a cabeça no ar e encostado na barriguinha. Dança um corridinho, faz uma mordinha, vai para o chão. Agora vem devagar e encosta a barriguinha. Dança do comigo, vem para mim, mete o pezinho. Está na moda encostar e dançar o corridinho. Agora encosta. Encosta, agora encosta. Encosta, agora afasta. Afasta, agora afasta. Barriga com barriguinha, bola! Agora encosta. Encosta, agora encosta. Encosta, agora afasta. Afasta, agora afasta. E agora vai! Afasta. O encosta é barriga com barriguinha. 1, 2, 3, 4. E agora afaste. 1, 2, 3, 4. Barriga com barriguinha. Encosta, afaste e vai. Isso! Agora encosta. Encosta. Agora encosta. Encosta. Agora afaste. Afasta. Agora afaste. Afasta. Barriga com barriguinha. E já cá estamos, são agora 17 horas e 25 minutos, neste dia 1 de julho de 2016. Agora, ouvintes, eu até teria aqui a música de fundo, não foi por acidente, foi mesmo de propósito. E porquê? Porque nos próximos instantes vamos ouvir 4 temas que perdemos em 2012, no dia 28 de maio de 2012, um disco que nós tínhamos também com material de editoras e de artistas, acabou por deixar de funcionar devido a uma descarga elétrica. Por este motivo, muito material, que inclusive com editoras de editoras que nós tínhamos recebido, muito deste material perdeu-se. Mas, entretanto, praticamente todo ele foi recuperado, graças ao nosso amigo Leandro Amador, que era também colaborador nesta parte, na altura, isto em 2010 ainda, e que teve a gentileza de nos reenviar o material discográfico que, então, naquela altura, nós tínhamos e que, entretanto, perdemos o acesso. Mais de 4 anos depois, vamos voltar a ouvir Aperta a Correia, ó Zé, tema dos Irmãos Leais. Vamos voltar a ouvir Porto, Cidade Linda, do álbum Porto, Linda Cidade, dos Solitários. Já agora, a música dos Irmãos Leais é do álbum Armanda. É um álbum muito antigo, como aliás vão perceber, uma raridade. Depois, vamos voltar a ouvir o tema Casa João, que já há muito tempo que não ouvíamos, que é dos Via Satélite, do álbum Namorar é Fixe. Aliás, ter uma namorada é fixe. E depois vamos ficar com o conjunto Novo Dia. Faixa título é Nunca Mais Perco a Saudade. Eu gosto muito destas músicas, mas gosto sobretudo da primeira, Aperta a Correia, ó Zé. Faz lembrar os meus tempos de acordeonista no Grupo de Música Popular Portuguesa da Tuna Musical de Santa Marinha, o extinto Grupo de Música Popular, que esteve no ativo por mais de 20 anos. Não são eles, são os Irmãos Leais, mas vamos ouvir. Aumentou a gasolina, vamos ter que andar a pé. Aumentou os combustíveis, aperta a correia ao céu. Quando tiveres trabalho, trabalha mas sem parar. Se te faltar o dinheiro, ao Zé tu tens que me roubar. Ai, ai, ai, ai, a vida está má. Já tudo a subir, nós não sabemos dia de amanhã. Que será de nós? Não parar, cuidado com o Zé, nem o seu café poderá tomar. Ai, ai, ai, ai, a vida está má, está tudo a subir, eu não sabemos o que amanhã. Que será de nós, se isto não parar, cuidado com o Zé, nem o seu café poderá tomar. Não se ganha para comer, disso nós todos sabemos. Aperta a correia ao Zé, é isso que te dissemos. Eu por mim já disse tudo, trago a correia apertada. Quanto mais ganho, mais gasto, pois nunca chego a ter nada. Ai, ai, ai, ai, a vida está má. Está com a subir, nós não sabemos dia de amanhã. Que será de nós, se isto não parar? Coitado do Zé, nem o seu café poderá tomar. Ai, ai, ai, ai, a vida está má. Está tudo a subir, nós não sabemos o dia de amanhã. Que será de nós, se isto não parar?

Estamos já muito perto do fim de semana. Daqui a um bocadinho vamos entrar no sábado, daqui a 6 horas, mais ou menos. E por isto mesmo, Hymn for the Weekend, dos Coldplay. Daqui a pouco temos as Rapidinhas na Brasa. Até já! Agora 17 horas, mais 49 minutos, Rapidinhas na Brasa e depois tempo de intervalo no nosso Entre o Tempo e o Tudo. A segunda hora vai ser cheia de rubricas, motivos que nós esperamos que sejam do vosso interesse. Voltamos daqui a pouco, até já! Apresentam Rapidinhas, Rapidinhas, Rapidinhas na Brasa, o programa da parada da paródia. sem gastar nenhuma massa. Ria-se connosco, com gosto. O dinheiro tem mais graça se for gasto sem ser imposto. O Ministro da Saúde diz que devemos ter em conta a carta com os direitos e os deveres dos doentes. Obrigadinho pela carta, ó Sr. Ministro. Mas de que é que nos serve uma carta se o baralho está todo viciado no que respeita à saúde? Só nos saem duques. Olha, olha, o Observatório da Saúde acha que há hospitais que não servem. Ah, e os do Observatório só observam. Faria se precisassem de se irem lá tratar. O cão d'água português lá continua a viver, feliz e contente, na casa do Presidente dos Estados Unidos. Não há dúvida. No meio da crise, quem se safa são sempre os cães. Em 2016, a Delta continua a ser o café da vida dos portugueses. Mais do que um café, Delta é partilha. É acordar com um bom dia, um pretexto para conversar sem horas contadas, a desculpa para estar com os amigos, vezes sem conta. Para a Delta, este é o maior prémio. Beber café consigo, todos os dias. A todos os que elegem a Delta como marca de confiança há 15 anos consecutivos, como escolha do consumidor e marca 5 estrelas, agradecemos por nos fazerem melhorar a cada dia, para que os premiados sejam os nossos clientes. Delta, o café da sua vida. Já não sei o que fazer a esta maldita tosse. Eu também andei assim muito tempo e o que me valeu foram os reboçados Dr. Baiar. Em qualquer lugar, tenha sempre à mão reboçados Baiar. Fabricados com matérias-primas naturais e selecionadas, os reboçados Baiar aliviam a tosse mais resistente. Atenção, cuidado com as imitações. Ao comprar reboçados Dr. Baiar, verifique atentamente o rótulo das embalagens. Os reboçados Dr. Baiar são tão bons que até se vendem nas farmácias em carteirinhas de 100 e 200 gramas. Com reboçados Baiar, a tosse vai ao ar. Beber chá é mais um ritual de saúde e bem-estar. Neste verão, satisfaça os seus sentidos com os chás de sabor da Pérola do Rocio. Chá relaxante. Morango e champanhe, morango e framboesa, melão e ananás, pina colada e frutos silvestres. Na Pérola do Rocio são selecionados e embalados os melhores chás de variadas regiões do globo. Pérola do Rocio, chás e cafés, de quem sabe, para quem conhece. Pérola do Rocio, loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rocio 105, em Lisboa. Uma nova aventura vai começar. Os aventureiros na Gruta do Tesouro. Mistério, suspense, ação e muito humor. Mais um livro fantástico de Isabel Ricardo que irá prender os leitores da primeira à última página. Uma edição saída de emergência, já disponível nas livrarias e nas grandes superfícies. O nosso soldado raso não se contenta com a defesa nacional. Claro que não! É o mesmo mal que sofrem muitos treinadores de futebol. Só pensam na defesa, sempre e só na defesa. Pois eu sou como as raparigas do Alterne. Prefiro andar ao ataque. Ao ataque! Soldado raso. Pronto, meu sargento. Prepara-te que agora vamos treinar o corpo a corpo. Desculpe lá, meu sargento, mas eu não entro nisso porque eu não sou desses, está bem? Não sejas medricas, soldado raso. Olha, vou pôr-te a fazer o corpo a corpo com aquele teu camarada mais pequeno que é mesmo miúdo. Piora um pouco, meu sargento. Eu não me meto com miúdos nem que sejam de galinha. Está a topar ou não está a tatar? Adorado. Pronto, meu sargento. Porquê que não aceitaste os preservativos que eu mandei distribuir? Porque aquilo não me serve para nada de nada. Ah, já agora? Pode crer, meu sargento. Aqueles preservativos são muito curtos, meu sargento. Muito curtos? Ah, pois. Eu já experimentei enfiar aquilo na minha metralhadora e fica quase sempre tudo fora, meu sargento. Ok, na metralhadora? Então os preservativos são para enfiar onde? Na bazuca ainda é pior, meu sargento.

Ok, é para já. Amendoinha, let's go. Ok, chefe. Contrariado, mas vou. Uau! Então, já estão de volta? Completamente voltados do avesso. E que novidades há? Bem, depois de um estudo profundo e exaustivo, podemos informar a União de Apoio aos Utentes de que, afinal, as greves são para ser mesmo assim como são. Mas porquê, se os utentes não são responsáveis pelos problemas dos trabalhadores que fazem as greves? Realmente, por exemplo, nos transportes públicos, os patrões e os administradores nada sofrem com as greves. Porque eles nunca se servem dos referidos transportes, porque andam em grandes carrões com motoristas e tudo. Mas a menina não imagina o que eles sofrem ao terem de respirar aquela água de colónia ordinária que os motoristas usam. No fundo, qual é a ideia dessas greves se os patrões e os administradores nada sofrem com elas, ao contrário dos utentes? É muito simples, senhora Presidente da UAU. É que durante as greves o patronato poupa dinheiro e assim as empresas já podem apresentar maiores lucros e receitas, entende? Então e os utentes? Olha, menina, os utentes aproveitam para iniciar a carreira de cancenetistas porque quem canta os seus males espanta. Sempre é uma carreira, mesmo quando as outras carreiras estão paradas. Uau! Aos 6 anos fui com os meus avós a Barcelona numa excursão com a Lusanova. Aos 12 visitei a Itália num circuito Lusanova com os meus pais. Neste verão vou com o meu filho à Ásia e faremos um cruzeiro. Faça como o Pedro e confirme-nos as férias da sua família. Com a Lusanova, viajamos juntos pelo mundo. Saiba mais em lusanova.pt. Informações e reservas nas agências de viagens do seu concelho. Por forma a obter café puro de aroma, não esqueça, procure a loja da especialidade, Pérola do Rossio. Escolha café em grão selecionado. Moa unicamente a quantidade necessária, na hora e de acordo com a máquina. Escalde sempre a chávena. Pérola do Rossio, casa especializada em cafés puros da mais alta qualidade, moídos e embalados à vista do cliente, além de misturas gostosas de cevada e chicória, com 20 a 60% de café. Pérola do Rossio, loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rossio 105, em Lisboa. A Revolução da Mulher das Pevides, novo romance de Isabel Ricardo, oferece-nos uma viagem para um dos períodos mais importantes da história de Portugal, as invasões francesas. Preparem-se para rir, chorar e vibrar intensamente com deliciosas horas de leitura. A Revolução da Mulher das Pevides, uma edição saída de emergência, já nas livrarias. Agora já pode ouvir os novos parodiantes a qualquer hora e em todo o mundo. Consulte o nosso site na internet em www.parodiantes.com. Oh, senhor doutor, o que é que o senhor doutor disse ao meu homem para fazer? Principalmente duas coisas. Cortar o álcool e cortar o sexo. Pois é, senhor doutor. Ele levou à letra o que o senhor doutor disse e acabou por cortar as duas coisas. Ai, como a senhora tem isso? Foi uma valente queimadura, não foi? Ai, pois foi, senhor doutor. Ai, ai, ai. Eu estava a fritar batatas, distraí-me e meti a mão dentro da frigideira. Ai. Pois é, eu farto-me dizer às pessoas que as batatas fritas fazem mal à saúde. Mas ninguém faz caso do que eu digo. Os novos parodiantes apresentaram... Na Graça, o programa da Parada da Paródia. As pessoas souberam que nós vínhamos aqui e como sabiam que então não é bem estar aqui, está a juntar-se uma grande multidão que é a nossa crianças, volta. São crianças, adolescentes... Okay.

Agora, África Tabanca Povo, de Eneida Marta, para abrir esta segunda hora do nosso Entre o Tempo e o Tudo. Boa tarde. Cabeça proletário, povo. Oh, África, oh, tabanca, oh, povo. Coitário, povo. E cá estamos, quando são 18 horas mais 16 minutos. Agora tempo para ficarmos com aqui dos astros a primeira parte, logo depois. Seguimos com 4 temas. Primeiro com Luís Filipe Reis, É Para Vocês Que Eu Canto. Ainda para ouvir também António Albernaz com Rádio Solidão. Depois vamos acelerar um pouco para ouvir a música de Augusto Canário e Amigos, Embaixador da Alegria. E finalizamos com o tema dos Bandalusa, Não Vou Mostrar o Pau. É como se chama esta música. Para já, Guia dos Astros. Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, Guia dos Astros começa agora e traz previsões astrais para você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, no trabalho, o cenário astral faz aflorar a sua sensibilidade. Aceite com humildade a ajuda alheia que necessita, tanto no trabalho como nas questões pessoais. No amor, proteção e cuidado deve fortalecer os laços da sua união. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, no trabalho tome as medidas necessárias para não acabar se arrependendo. Bom dia para ficar em casa e curtir a companhia dos seus familiares. Os momentos íntimos ficarão do jeito que você idealizou. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, seja você mesmo e a tendência será de agradar as pessoas que estão à sua volta em seu ambiente de trabalho. Acredite que você é uma boa pessoa e não precisa se preocupar. O período é favorável para estreitar relacionamentos. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, fase importante de total entendimento com a família. Vença suas limitações, seus medos e as suas dificuldades. No amor, o ciúme será capaz de alterar a sua vida afetiva. Espera só um pouquinho, Guia dos Astros. Volto para falar para você de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Guia dos Astros com Jane de Paula. A minha vida a cantar cantigas de amor e de sofrimento. Agradeço aos fãs e amigos por estarem comigo nos melhores momentos. Para vocês canto esta canção, por mais que eu viva, eu nunca vos esqueço. Sou um homem abençoado, meu Deus, obrigado por estar sempre perto. Se canta por vocês, e assim eu sou feliz. Deus me abençoou, deu-me o destino que sempre quis. Se canta por vocês, pois são a minha vida. Vá para onde for, vos agradeço, minha gente querida. Vivo a minha vida a cantar histórias reais com muita emoção. Muitas vezes tenho saudades dos vossos aplausos, das festas de verão. Para vocês canto esta canção, por mais que eu viva, eu nunca vos esqueço. Sou um homem abençoado, meu Deus, obrigado por estar sempre perto. Se canta por vocês, e assim eu sou feliz. Deus me abençoou,

se não tiveres, eu mando os dois para o caixão. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o pau. Não vou mostrar o pau, não vou mostrar o pau. Quando eu mostrei, acabei-me dando mal. E o meu vizinho quase fez um funeral. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o pau. Não vou mostrar o pau, não vou mostrar o pau. Quando eu mostrei, acabei-me dando mal. E o meu vizinho quase fez um funeral. Com muito custo convenci o meu vizinho que tudo aquilo é uma coisa normal. Eu tinha ido socorrer sua mulher, e se não fosse, poderia ser fatal. Tudo explicado, eu voltei para a minha casa. Fui-me deitar, mas acabei dormindo mal. Pois eu sonhei que o meu vizinho me matou. Que pesadelo, parecia ser real. Foi só um susto, foi um mal-entendido. Pois o sujeito imaginou que foi traído. Por muito pouco ele não perdeu a calma. E é por isso que eu fiquei com este trauma. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o pau. Não vou mostrar o pau, não vou mostrar o pau. Quando eu mostrei, acabei-me dando mal. O meu vizinho quase fez um funeral. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o pau. Não vou mostrar o pau, não vou mostrar o pau. Quando eu mostrei, acabei-me dando mal. E o meu vizinho quase fez um funeral. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o pau. Não vou mostrar o pau, não vou mostrar o pau. Quando eu mostrei, acabei-me dando mal. E o meu vizinho quase fez um funeral. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o pau. Não vou mostrar o pau, não vou mostrar o pau. Quando eu mostrei, acabei-me dando mal. E o meu vizinho quase fez um funeral. Agora, Minuto Saúde. Bem-vindos ao Minuto Saúde. Não é esperado que logo bem nasça tenha um ritmo regular de sono. Isto só acontece por volta do mês e meio, dois meses. Se o bebê for um bebê normal, tiver um peso adequado, acima dos 3 kg, por volta do mês e meio, dois meses, já consegue dormir as 6 a 7 horas seguidas e não é necessário acordar o bebê. O que acontece muitas vezes é que os bebés têm aquilo que se diz os ciclos de sono trocados, ou seja, dormem muito durante o dia, durante a noite estão acordados. Para tentar um bocadinho equilibrar isso, deve colocar o bebé durante o dia num ambiente bastante luminoso, com ruído, como por exemplo na sala, evitar que durante o dia o bebé vá para o quarto, e depois do jantar, para que ele entenda que essa hora é que é a hora para dormir, então sim, colocá-lo no quarto, num ambiente de semi-penumbra, com pouco barulho, com poucos estímulos, com poucas cantorias, com poucos embalos, não falar muito com o bebê, criar um ambiente tranquilo para que ele entenda que é de noite. Nesse momento sim, deve ir para a sua cama e deve tentar descansar. Claro que isto não é fácil de obter, mas deve haver alguma insistência em relação a esta prática. Só com insistência é que se vai conseguir os resultados, o que muitas vezes não é possível porque há bebés que realmente, pura e simplesmente, têm os ritmos trocados e não se vai conseguir fazer nada em relação a isso. Acontece também, muitas vezes, que os bebés são bebés que já dormem muito bem durante 6 ou 7 horas, mas com os sutos do desenvolvimento, ou seja, aprendem a sentar, aprendem a falar, têm um dia particularmente agitado, não conseguem engatar no sono. Ou seja, as mães queixam-se de que o bebé dormia muito bem durante 6 horas seguidas e depois deixa de dormir. Isto tem a ver com fases próprias do desenvolvimento. Também acontece que quando o bebé

Opa, já estamos de volta. A Guia dos Astros fala agora para você de Leão. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, no setor profissional, seu talento estará em alta. Se conseguir ter confiança na sua capacidade de realização, terá tudo para alcançar objetivos importantes. O momento é bom para os solitários arrumarem alguém. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, você está precisando buscar alternativas melhores para sua vida profissional. Para isso, será preciso que você tenha confiança nos seus talentos. O dia vai lhe exigir decisões importantes em relação a familiares. Se está só, uma pessoa deve aparecer na sua vida. E olha que o romance vai pegar fogo. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, há muita agitação no ambiente de trabalho e um encanto especial envolvendo as suas relações sociais. As decepções marcam negativamente o seu dia. Cuidado, pois os seus nervos estão à flor da pele. Afetivamente, os beijos demorados têm os seus encantos, concorda? Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, no trabalho as suas opiniões podem ter um efeito que não seja o esperado. Aguarde um outro período para provocar decisões definitivas, suas e dos outros. Afetivamente, mantenha calma porque os momentos tendem a ser tensos. No romance, seu par está pedindo mais atenção. Ok, pessoal, a gente volta rapidinho com mais uma sessão Guia dos Astros. Guia dos Astros com Jorge Paulo. Been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Boy, you got it bad, but I got something good. I want to treat you good. teu corpo bailando comigo, deixa-me louco, és meu castigo. Teu corpo bailando comigo, deixa-me louco, és meu castigo, bailando contigo. O teu olhar aquece o meu corpo, tão sensual, eu estou a ficar louco. Vem, baila comigo, vamos ter o só prazer, uma noite de loucura que acaba o amanhecer. Teu corpo bailando, deixa-me louco, és meu castigo. Teu corpo bailando comigo, deixa-me louco, és meu castigo, bailando contigo, bailando contigo. O teu olhar aquece o meu corpo, tão sensual, eu estou a ficar louco. Vem, baila comigo, vamos ter um só prazer, uma noite de loucura que acaba o amanhecer. Teu corpo bailando comigo, deixa-me louco, és meu castigo. Teu corpo bailando comigo, deixa-me louco, és meu castigo. Ladies, let me see you shake. Vem, baila comigo, vamos ter um só prazer, uma noite de loucura que acaba o amanhecer. 1, 2, 3, 4. Teu corpo bailando comigo, deixa-me louco, és meu castigo. Teu corpo bailando comigo, deixa-me louco, és meu castigo. Teu corpo bailando comigo, deixa-me louco, és meu castigo. Teu corpo bailando comigo, deixa-me louco, és meu castigo. Teu corpo bailando comigo, deixa-me louco, és meu castigo. Teu corpo bailando comigo, deixa-me louco, és meu castigo. Teu corpo bailando comigo, deixa-me louco, és meu castigo, bailando contigo. Canal 1. Sem querer, eu vi o amor. para ser feliz. Preciso da luz do teu olhar. Um dia com um sorriso teu é tudo o que me faz despertar, é tudo o que me faz viver. Eu nunca soube esconder esta paixão. Provei-te com amor aquilo que sentia, que só por ti vivia. É bom poder-te amar. Estou aqui para dizer-te o que não queres acreditar. Mas sonha, estou aqui e por ti eu vou lutar. Eu sou assim, eu sem ti não sei viver. Por ti eu vou até ao fim. Estou aqui. Tu sabes que para ser feliz preciso só poder te abraçar. Sentir esse calor que é só teu, sentir esse teu beijo que é meu, é tudo o que me faz sonhar. Eu nunca soube enganar o coração. Volta ao auditório, são agora 18 horas mais 57 minutos. Temos já de seguida mais a última parte, aliás, do Minuto Saúde. Para finalizar esta segunda hora, temos o Ardina com o tema Como Ninguém. Depois, intervalo. Boa tarde. Ao Minuto Saúde. Em relação ao quarto, o mais fácil é nos primeiros meses o bebê dormir no quarto dos pais. Dorme num berço, está perto, é mais fácil a amamentação, os pais também se sentem mais seguros porque estão a vigiar mais facilmente o seu bebê. O quarto não deve ter alcatifas, não deve ter tapetes muito felpudos e a cama do bebê, que inicialmente poderá ser um berço, pelos 4, 6 meses já deverá ser uma cama de grades. como um resguardo na parte onde o bebê pode bater com a cabecinha, portanto é um resguardo almofadado que se ata à volta da parte das grades. Nunca devem ser utilizadas almofadas, nem peluches, nem bonecos à volta do bebê, porque o bebê pode sufocar. A posição ideal para dormir é sempre a posição de costas. Alguns pais perguntam, mas o meu bebê agora já se começa a virar. Se ele já se começar a virar, é sinal que já tem proteção suficiente e reflexos para estar de lado. Portanto, não há nenhuma preocupação em relação a isso. Pelos 4, 6 meses, se o bebê já dormir várias horas seguidas, já pode mudar para o seu quarto. A partir dos 9, 10 meses, o bebê já se percebe que está no quarto dos pais. Já salta, já se levanta, já vê os pais e a partir daí vai ser muito mais difícil haver a troca para o seu próprio quarto. Há intercomunicadores que ajudam a entender se o bebê acordou ou não, mas o que acontece muitas vezes é que o próprio instinto da mãe ou do pai faz com que eles acordem mesmo antes do bebê chorar. E ouvem o bebê chorar até antes de ouvirem o intercomunicador. Portanto, não deve ser um drama a mudança do quarto, a não ser que o bebê seja um daqueles bebés que acorda muitas vezes durante a noite, então é muito cansativo andar com ele de um lado para o outro a trocar de quarto. Doutora Vânia Mesquita Machado, acompanhe este e outros conteúdos em minutosaude.pt.

casadas está sujeito a chutos e pontapés e umas chapadas. Mas quem se mete com mulheres casadas está sujeito a chutos e pontapés e umas chapadas. Tu já não podes mais abrir a boca, mas também não podes ficar calado. Tu agora és o principal suspeito e tens que ter respeito, porque agora estás tramado. Mas uma vez que tu já estás envolvido, tens que ajudar o caso a ser resolvido. É bem verdade, a vida é assim, toma cuidado, senão é o teu fim. É verdade, a vida é assim, toma cuidado, senão é o teu fim. Quem se mete com mulheres casadas está sujeito a chutos e pontapés e umas chapadas. Mas quem se mete com mulheres casadas está sujeito a chutos e pontapés e umas chapadas. Horas, 11 minutos. Agora temos Zé do Pipo com Pimba à Japonesa. Depois Zé Praia com Pesquei e Fui Feliz. Também temos aqui música, por exemplo, para ouvir. Temos para ouvir também nesta edição mais dois temas que eu vou dizer daqui a pouco. Espero que vocês também gostem. Hoje vou fazer diferente. Esta sequência vai ser assim: primeiro duas músicas ditas por mim, depois outras duas que irão saber dentro de instantes. São todas elas divertidas. Até já! Dançando outra vez, Depois fomos para o meu quarto. Eu apliquei o meu japonês. Shinoku tá caro, toco duro na racha. Nishin tu pau, chove tu puya chacha. Shinoku tá caro, eu toco duro na racha. Nishin tu pau, chove tu puya chacha. Shinoku tá caro, toco duro na racha. Nishin tu pau, chove tu puya chacha. Shinoku tá caro, eu toco duro na racha. Nishin tu pau, chove tu puya chacha. Nishinto pau, chove tu puya chacha. Shinoku tá caro, toco duro na racha. Nishinto pau, chove tu puya chacha. Shinoku tá caro, toco duro na racha. Nishinto pau, chove tu puya chacha. Thank you.

sabe a razão de uma flor. Ninguém sabe porque me entrego sempre em teus braços, mas eu sei porque te amo. Abraça-me e faz eterno este momento. Abraça-me para que eu não pense em nada mais. Abraça-me para que eu consiga passar pelo meu sentimento. Eu não quero nem te vou perder. Sabe porque o dia volta a ser noite. Ninguém sabe porque há luz do sol. Ninguém sabe para onde vão os nossos sonhos. Mas eu sei porque te amo. Mas eu sei porque te amo. É Filipe Delgado com Abraça-me nesta tarde de sexta-feira, dia 1 de julho de 2016, quando são agora 19 horas mais 31 minutos, terceira e última parte da Guia dos Astros. Boa tarde com o Canal 1. Opa, Guia dos Astros voltando e já volta falando para Sagitário. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Olha só, aproxime-se das pessoas com quem trabalha e tenha propósitos a realizar e cultive relações harmoniosas. O convívio com pessoas mais velhas é estimulante, sagitariano. Afetivamente, a fase é de profundas definições nesse setor. Capricórnio. De 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, a atriz Aline Moraes também é uma capricorniana. E olha, você vai precisar manter a calma e analisar as situações com cuidado para superar as dificuldades que vem enfrentando no trabalho. O clima é tenso e você vai precisar superar as dificuldades também no amor. Aquário. De 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, dê mais atenção à sua saúde, que pode dar sinais de fragilidade e fique longe de conflitos com parentes. No trabalho, pare de assumir tantas responsabilidades. Afetivamente, os bons ventos estão soprando a seu favor. E isso, claro que é bom. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes! O seu momento profissional é muito bom, então aproveite. Não deixe que aborrecimentos lhe atrapalhem e provoquem algum tipo de desânimo. Valorize muito mais os seus momentos românticos, viu, piscianos? Opa, pessoal, a gente tá indo nessa. Amanhã tem muito mais neste mesmo bate-canal, tá bom? Beijos e até lá! Guia dos Astros com Jane de Paula. Amanhã não, porque, bom, na origem da concepção do programa até sim, mas no nosso caso não, dado que amanhã não há entre o tempo e o tudo. Era bom, era. Era bom. Eu também gostava se este programa tivesse surgido antes dos restantes. Ai, ai, ai, pois é, mas não surgiu. Bom, agora mais uma história do Luís Gaspar. Vamos ouvi-la nesta edição do nosso Entre o Tempo e o Tudo, quando são 19 horas e 35 minutos. Chegou a hora de contar a nossa história. Portanto, é também a altura de acender a nossa lareira. Ora, então vamos lá. A história que tenho para vos contar hoje chama-se O Sobrinho do Mago. Um homem de grandes artes, isto é, um mago, um mágico, tinha na sua companhia um sobrinho que lhe guardava a casa quando precisava sair. De uma vez, ao sair, deu-lhe duas chaves e disse: "Estas chaves são daquelas duas portas, mas não abras por coisa nenhuma do mundo, senão terás um grande castigo." O rapaz, assim que se viu só, não se lembrou mais da ameaça e abriu uma das portas. Apenas viu um campo escuro e um lobo que vinha correndo para se atirar contra ele. Fechou a porta toda à pressa, cheio de medo. Daí a pouco chegou o mago. "Desgraçado! Para que me abriste aquela porta, tendo-te avisado que perderias a vida?" O rapaz tanto chorou que o mago lhe perdoou. De outra vez saiu o tio e fez-lhe a mesma recomendação. Não ia muito longe quando o sobrinho deu volta à chave da outra porta e apenas viu uma campina com um cavalo branco a pastar. Nisto, lembrou-se da ameaça do tio e, já o ouvindo subir pela escada, começou a gritar: "Ai, que agora é que estou perdido!" Mas o cavalo branco falou e disse-lhe: "Apanha do chão um ramo, uma pedra e um punhado de areia e monta já em cima de mim." Palavras não eram ditas. O mago abriu a porta da casa. O rapaz salta para cima do cavalo branco e gritou: "Foge, que aí chega o meu tio para me castigar." O cavalo branco correu pelos ares fora. Mas, indo já muito longe, o rapaz tornou a gritar: "Corre, que meu tio está quase a apanhar-me para me castigar!" O cavalo branco correu mais, e quando o mago estava quase a apanhá-los, disse o cavalo para o rapaz: "Deita fora o ramo!" Fez-se logo ali uma floresta muito fechada, e enquanto o mago abria caminho por ela, puseram-se muito longe. Mas o rapaz tornou outra vez a gritar: "Corre, que já vem aí o meu tio que me vai castigar!" Disse o cavalo branco: "Deita fora a pedra!" Logo ali se levantou uma grande serra cheia de penedias que o mago teve de subir enquanto eles avançavam caminho. Mais adiante voltou a gritar o rapaz: "Corre, que meu tio agarra-nos!" "Pois atira ao vento um punhado de areia", disse-lhe o cavalo branco. Apareceu logo ali um mar sem fim, que o mago não pôde atravessar. Foram dar a uma terra onde estava toda a gente a chorar. O cavalo branco largou ali o rapaz e disse-lhe que quando se visse em grandes dificuldades, por ele chamasse, mas que nunca dissesse como viera ali parar. O rapaz foi andando e perguntou por quem eram aqueles grandes choros. "É porque a filha do rei foi roubada por um gigante que vive numa ilha onde ninguém pode chegar." "Pois eu sou capaz de ir lá", disse ele. Foram contar ao rei. O rei obrigou-o, sob pena de grande castigo, a cumprir o que dissera. O rapaz valeu-se do cavalo branco e conseguiu ir à ilha trazendo de lá a princesa, porque apanhara o gigante dormindo. A princesa, assim que chegou ao palácio, não parava de chorar. Perguntou-lhe o rei: "Por que choras tanto, minha filha?" "Ai, choro porque perdi o meu anel, que me tinha dado a fada minha madrinha. E enquanto não tornar a achar, estou sujeita a ser roubada outra vez ou ficar para sempre encantada." O rei então mandou anunciar em como dava a mão da princesa a quem achasse o anel que ela tinha perdido. O rapaz chamou o cavalo branco,

A IBM está a testar o software mais parecido com o cérebro humano. Fazer os computadores e as máquinas mais inteligentes, copiando os processos de processamento que existem no cérebro. É este o objetivo da IBM, que está a testar um software antigo, mas que ainda é o melhor na sua categoria. Nos últimos anos, a empresa aumenta e o seu software de inteligência artificial estiveram longe dos radares mediáticos, mas o interesse da IBM no projeto voltou a chamar os focos. E de acordo com a publicação especializada do MIT, a tecnologia é para continuar a desenvolver. O homem que está a testar o software e a liderar a equipa de 100 investigadores da IBM considera que a ferramenta da Numenta é aquela que mais se aproxima do modo de funcionamento do cérebro humano. E este é o grande interesse da tecnologia. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. E já cá estamos, depois deste momento chamado Ecrã Digital, vamos finalizar a segunda, terceira hora, aliás, com dois temas, aliás, três temas. Primeiro deles com música dos Smack, Love Feeling do Som. Logo depois, tempo de Fernando Seixas, Coimbra é uma lição de amor. Joana Andrade vai fechar as hostes desta hora com Remédio Errado. A seu ouvinte que está desse lado, o meu obrigado. Voltamos a encontrar-nos daqui a pouco, às 20 horas. Até lá! Sinto o feeling do som, a mistura. Sinto o feeling do som, a mistura. Real love encontrei.

E quando dizes que me amas, de paixão morro ao teu lado. Eu amo-te tanto. Quando vais, vai tudo de mim. Eu amo-te tanto. Não há vida se estou sem ti. Amo tanto que até é dor quando tu não estás aqui. Nada eu te nego, sabes que eu te adoro. Para estar nos teus braços eu até imploro. Quando dizes que me amas, de alegria eu até choro. Eu amo-te tanto. Quando vais, vai tudo de mim. Eu amo-te tanto. Não há vida se estou sem ti. Amo tanto que até são 20 horas, 7 minutos. Agora temos as soluções práticas. Daqui a pouco, Luís Queiro com Alma Alentejana. Ainda vamos ter nesta edição tempo para o vinil e o túnel do tempo. Voltamos já. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção alternativa rádio. Uma produção alternativa rádio. Aqui, na sua rádio. Esta semana temos vindo a falar sobre o stress urbano e os vários fatores de risco e como devemos enfrentá-los. Iniciámos a poluição sonora, falámos sobre o telemóvel, a poluição atmosférica. E hoje vamos falar sobre a fast food e os alimentos pré-cozinhados. O que devemos saber sobre eles? As características da fast food são completamente contrárias às regras que marcam as recomendações de uma dieta sã. A sua densidade energética é muito elevada, as suas porções superam as recomendações do consumo de açúcar e gorduras, carecem de nutrientes essenciais como a fibra e certas vitaminas. Como afetam a saúde? A maioria destes alimentos é rica em gorduras saturadas e açúcares refinados, nutrientes que favorecem a obesidade, aumento o risco cardiovascular e a diabetes do tipo 2. Além disso, contém em abundância conservantes, corantes e outros aditivos que podem predispor para o aparecimento de intolerâncias e alergias alimentares. As gorduras também estão associadas a alguns tipos de cancro, como é o caso dos tumores da mama e colorretal. Como nos devemos proteger? Esta comida deve ser uma exceção à regra, nunca a norma da sua alimentação. Evite as refeições deste tipo, tendo especial atenção às opções muito gordas e às bebidas açucaradas. Deve sim consumir diariamente fruta e verduras em todas as refeições e evitar molhos muito condimentados. Opte pela fibra, retém o colesterol contido noutros alimentos, evitando a sua absorção. E, na dúvida, pense sempre que a dieta mediterrânica é a opção mais saudável. A fast food carece dos nutrientes essenciais e tem uma densidade energética elevada. Por isso, já sabe, tenha cuidado com a sua alimentação. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção Alternativa Rádio. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui, na sua rádio. E é assim, auditório, que vamos seguindo agora quando são 20 horas, mais 14 minutos. Vamos agora ficar com Vinil, mais um momento para ter em conta, trazido aqui pelo João Santareno. Ontem não tivemos poetas, vamos ter daqui a pouco, até já. Todos os dias João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. Era o primeiro LP da Lena D'Água lá para 1982, mas o tema é super atual, demagogia. É um tema dedicado à classe política e a alturas da vida política portuguesa em que esta música me vem à cabeça. É por isso que te trago este disco, o primeiro LP a solo da Lena D'Água. Toma atenção à letra, é um must. E repara na voz, linda. A rodar em vinil, Lena D'Água, Demagogia. Demagogia, tema de... tema de Lina d'Água, em destaque hoje no nosso programa. Vamos ter então, daqui a pouco, mais motivo de interesse. Para já, tempo então de ficarmos com a rubrica Túnel do Tempo, aqui na sua antena web, neste caso no seu programa Entre o Tempo e o Tudo. Vamos seguindo. Hoje a rubrica vai ser sobre um artista, aliás, sobre um grupo brasileiro chamado Secos e Molhados. É assim que vai ser os próximos, assim que vão ser os próximos instantes do nosso Túnel do Tempo, no Entre o Tempo e o Tudo. E agora, vamos viajar no Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. No início dos anos 70, o Brasil parou diante da banda mais revolucionária e intrigante da história. Secos e Molhados. Jovens, velhos e crianças cantavam suas músicas e queriam desvendar este fenômeno. Foi uma revolução musical da época. Para você que é fã de Secos e Molhados, a gente confere duas na sequência, agora no Túnel do Tempo. O sol que veste o dia de vermelho, o homem de preguiça, o verde de poeira seca os rios. Sonhos, seca o corpo, a sede na indolência. O sol que veste o dia de vermelho, o homem de preguiça, o verde de poeira, seca os rios. Os sonhos, seca o corpo, a sede na indolência. Beber o suco de muitas frutas, o doce e o amargo, indistintamente. Beber o possível, sugar o seio da impossibilidade. Até que brote o sangue, até que surja a alma dessa terra morta, desse povo triste. Thank you. Túnel do Tempo. Até a nossa próxima edição. Agora, o Jugral, tema de Martim Soares, lido por quem só sabe ler e declamar desta maneira, Luís Gaspar. Foi um dia o Jugral Lopo à casa de um infanção cantar e mandou-lhe ele em paga dar 3 coices na garganta. E foram escassos, cuido eu, pelo modo como canta. Escasso foi o infanção em repartir os seus coices, pois não deu a Lopo, então, mais de 3 na garganta, e mais merece o jugralão pelo modo como canta. De volta ao auditório, agora temos mais 2 temas e depois o vinil 80. Quanto às 2 músicas, bom, o vinil 80 vai ser uma surpresa. Quanto às 2 músicas, vamos ficar em primeiro instante com a música de Carlos Macedo, chama-se A Tagarela. Finalizamos com o tema de... Célia Souza. A música chama-se Deixei Saudades. Depois então sim, tempo para o segundo vinil, que naturalmente será uma música estrangeira. E deixem-me só dar a dica. Tem muito a ver, mas mesmo muito, com os dias de hoje. Acho que nem se adequaria um disco melhor por estas alturas do que este tema dos Sex Pistols. Ui, já ia sair. Não vou dizer mais nada. Carlos Macedo com A Tagarela. Até já. A minha guitarra agora passou a ser tagarela. Tenho uma corda que chora e as outras riem-se dela. Tenho uma corda que chora e as outras riem-se dela, trinando à sua maneira. Quando a cantar se desgarra, trinando à sua maneira, quando a cantar se desgarra, faz-me lembrar a cigarra, a guitarra cantadeira. Faz-me lembrar a cigarra, a guitarra cantadeira. Trinar não lhe dá canseira. Ninguém vibra como ela. No vão da minha janela canta o fado a toda hora. A minha guitarra agora passou a ser tagarela. A minha guitarra agora passou a ser tagarela. Gosta do fado corrido, do menor do moraria. Gosta do fado corrido, do menor do moraria. Canto o fado noite e dia, e às vezes sou tão gemido. Canto o fado noite e dia, e às vezes sou tão gemido. E nesse plangir sentido, quem ouvir a tagarela há de reparar que nela por vezes a dor aflora. Ai, tenho uma corda que chora e as outras riem-se dela. Tenho uma corda que chora e as outras riem-se dela. João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. O tema é de 1976, mas só o comecei a ouvir uns 4 anos mais tarde com a compilação The Great Rock and Roll Swindle, uma cassete com fita de má qualidade que ouvi até ficar gasta. O grupo? Sex Pistols. O tema Anarchy in the UK. Puro punk no seu início. Ritmo básico, tanto o baixo como a bateria, acelerado, claro. Acordes de guitarra simples, violentos. Uns anitos depois lá comprei o LP e tenho-o sempre no molho de cima. E sabes porquê? Por mais tempo que passe, o punk está sempre na moda. A rodar em vinil, Sex Pistols, Anarchy in the UK. Right. E pronto, ouvintes, é assim que chegamos ao final de mais uma edição do nosso Entre o Tempo e o Tudo, quando são agora 20 horas mais 30 e praticamente 7 minutos. Os últimos 4 temas desta edição são os seguintes: Ernesto Sudovim, Aldeia Mãe. Logo depois vamos ficar com Johnny Gama, Quero Conquistar o Teu Coração. Ouvimos também Serenade com Don't Leave Me e I Believe, da cantora Sónia Cortês. É desta feita que me despeço. Desejo a todos então a continuação de uma ótima sexta-feira. Regressamos na próxima segunda para mais uma edição de Entre o Tempo e o Tudo. Assim, obrigado pela presença e até à próxima segunda-feira, por volta das 5 da tarde. Até lá! Ficou o cantar das nossas desgarradas, das pedras do meu caminho ficou o carinho das vozes amadas. Todo esse tempo iluminado é relembrado neste viver do meu dia a dia. Não posso esquecer aquele amanhecer ao som das madrugadas, no alto das tapadas. O sol era mais quente, num sorriso de verão pintei a minha gente. Nas ladeiras e calçadas ficaram as passadas marcadas no tempo. Na sombra dos olivais ficaram meus ais ao sopro dos ventos. Nas videiras enlaçadas ficaram as palavras dos meus professores. Nesta minha aprendizagem ficou a mensagem na lei dos amores. Todo esse tempo iluminado é relembrado neste viver do meu dia a dia. Não posso esquecer aquele amanhecer ao som das madrugadas, no alto das tapadas. O sol era mais quente, um sorriso de verão pintei a minha gente. Primavera ficou o cantar dos meus passarinhos. No poder dessa magia ficou a alegria no esmero dos ninhos. Na invasão dessa beleza ficou a certeza de uma infância de bem. No sabor dessa humildade ficou a verdade da minha aldeia mãe. Todo esse tempo iluminado é relembrado neste viver do meu dia a dia. Não posso esquecer aquele amanhecer ao som das madrugadas, no alto das tapadas. O sol era mais quente, num sorriso de verão pintei a minha gente. Vou lutar por este amor sem fim. Não te posso perder. Eu sei que também me queres. Por isso vem para mim. Quero fazer de ti mulher. Jamais imaginei me apaixonar por alguém como tu. O sorriso lindo de encantar. Nós somos dois em um. Também sei que tu me amas. Por isso meu amor vem a acender a minha chama. Quero conquistar teu coração. Eu vou lutar por ti. Não vou desistir desta paixão. Quero conquistar teu coração. Preciso de ti. Vem amor. Antena Web, Canal 1. I got what you need if you want me, 'cause I love you, girl, I need you. If you wanna say, boy, I'm sorry, please don't leave me, please don't leave me. I got what you need if you want me. Say, boy, I'm sorry, please don't leave. The sky, we can fly. without you, we are free.